O elenco do jogo é composto por 56 personagens. Do lado da Marvel, o jogo trouxe todos os super-heróis e vilões jogáveis desde Children of the Atom até Clash of Superheroes, e acrescentou três personagens novos. O Wolverine com garras de ossos, que é uma variação do Wolverine padrão, lembrando mais a versão dele em X-Men vs Street, Cable, o mutante viajante do tempo, e Ma-Rell, uma mutante capaz de gerar formas de ossos. Do lado da Capcom, o jogo também retornou com todos os personagens que apareceram nos jogos anteriores, tirando a Anita de Marvel Super Heroes, e incorporou alguns personagens de outros jogos de luta 2D, como Guile de Street Fighter, Felicia, Bebê Rode e Anakai de Darkstalkers. O jogo também adicionou personagens de outras franquias da companhia, como Hayato, de Star Gladiator e Plasma Sword, Jill, de Resident Evil, Son Son, vinda do jogo de mesmo nome, e Trombone Serve Bot de Mega Man Legends. O jogo ainda criou dois personagens originais, Amingo, um membro da raça de Homens-Planta, e Ruby Heart, uma pirata espacial. Uma coisa que se pode elogiar deste elenco é que ele é gigante, e possui os mais variados arquétipos dos lutadores de jogos de luta. Mas, mesmo sendo gigante, é possível notar que existe uma representação excessiva de cada lado, onde dos 28 personagens da Marvel, 18 são de X-Men, e dos 28 personagens da Capcom, 12 são de Street Fighter. O chefe final é o personagem original do jogo, Abyss. Ele começa alto e com uma armadura, atacando com investidas e vários tipos de projéteis. A vantagem contra ele é que um combo com um grande número de acertos pode atrasar os golpes deles. Ao esvaziar a barra de vida dele, a armadura se quebra e a segunda forma dele aparece, onde ele fica com uma forma humanoide e pequeno, atacando sempre com projéteis que, mesmo alguns com curta distância, se acertados, podem colocar o jogador do outro lado da tela. Com esta forma derrotada, a terceira e última forma surge, desta vez uma fera gigantesca que ocupa boa parte da tela. Nesta forma, a Abyss ataca com investidas, projéteis, muitas vezes ele sai do campo de visão da tela, mas deixa o núcleo dele exposto, que se acertado causa mais dano. A Abyss é um chefe interessante, pelo fato de ter três formas diferentes para se enfrentar, mas que não requer muita estratégia por ser bastante vulnerável a Hyper Combos.